Sendo a primeira dupla de MCs feminina, o Visão de Rua estreou no Video Music Brasil, com o clipe Irmã de Sela, e desde então impressionam quando cantam Herança do Vício, Visão de Rua. Obrigado. Essas palmas aí, de repente é um incentivo, e é pra vocês mesmo, falou? De Nadir, Tum, Odi, Campinas, interior paulista, sem comédia, sem papo furado. E a ideia é o seguinte, é mortalidade infantil, desnutrição, irmão matando irmão, periferia e guerra, falou? Isso aí, se Deus quiser, um dia vai acabar, não é não? Aí, um desrespeito à humanidade, claro que o forte amor de a cada esquina. Tantas quebradas marcadas, uma violenta rotina. Menores liderando vícios, jardim de infância, contaminado pelas drogas. E aí, são tantas crianças drogadas, mãe desnaturada, que dão no pé e outras nem querem saber de nada. É matina, várias meninas fazem conta à prostituição. Meio de menores de rua perdido, então, a consequência aí pra casta geração. Egoísmo, a diferença que a mídia define. A delinquência, a morte de tantas crianças sem sorte. Perdida, perdida, perdida, perdida. Aonde lidera um regime fechado, a solidão moral. A dependência das drogas é desenfreada. Brutal. É uma desgraça que a nossa sociedade recalça. Sua consciência é podre. Edita no mal. No lixo a visão de toda a decadência. A brutalidade é civil. Que espanta a consequência. Molecadinha drogada, lixão da sociedade. A guerra é nas ruas, explode a marginalidade. Esse é o futuro. Essa herança do vício. A criança contaminada pelas drogas. Quanta ignorância. Chega de morte, violência e agonia. Polícia e traficante em guerra em plena luz do dia. Esse é o futuro. Essa herança do vício. A criança contaminada pelas drogas. Quanta ignorância. Chega de morte, violência e agonia. Polícia e traficante em guerra em plena luz do dia. Um desrespeito à humanidade. A mortalidade infantil. Morte em ação, policial não carantiro. Na Candelária, em vigário geral, bandidismo praticado. Em nome da lei, de arte atual, é foda, bem mal. Saber que a cada dia que passa, a miséria lidera. Nos bairros mais pobres, periferias, favelas. Salário de fome que some nada, só dá na mesa. Nada supera o desespero de tanta pobreza. Piedade de quem mata um feto, a mãe sem piedade. Um recém-nascido largado na porta da maternidade. E aí, é na verdade esses que hoje tendo a mãe que teve, eu tenho morar nas ruas, no colégio eterno. Ou na TV, ou de MCG, na fita, visão de rua. Realidade das ruas marcada pelo vandalismo. A juventude assassinada, uma infância sem paz. Futuramente na cadeia ou no Amaral. Esse é o futuro, essa herança do vício. Criança contaminada pelas drogas, quanta ignorância. Chega de morte, violência e agonia. Polícia e traficante, guerra em plena luz do dia. Esse é o futuro, essa herança do vício. A criança contaminada pelas drogas, quanta ignorância. Chega de morte, violência e agonia. Polícia e traficante, guerra em plena luz do dia. Somos três no infinito, entre vários, só mais três espíritos. Três almas encarnadas, pra pagar seus karmas. Eu aqui, louca e desgovernada, pra salvar o mundo. Você descrente e relaxado, que nem vê futuro. Que ignora o Boldrini e a FEAC e a campanha solidária do agasalho. Preocupado com o recheio da sua seda ou com seu carro importado, vai. Nesse pique é o Deus dará, enquanto isso eu penso mais. Como vai ser quando os moleque acordar e perceber que o que sobrou pra eles foi um nada. Tipo um cuspe na calçada manja, assim. Mas com tanto é uma lema com o necessário. Dividida entre as contas e o estômago. Dividida entre a minha consciência e meter os ganhos. Então, aí me lembro que sempre tem muita gente pior. Não sei se me conforta ou se me desespera. Onde é que tá escrito que diz que tem que ser assim? Fica minha ideia no ar. O problema é uma questão pra você se flagrar e tentar solucionar. E aí? Esse é o futuro, essa é a herança do que sua criança contaminada pelas drogas, quanta ignorância. Chega de morte, violência e agonia. Polícia e traficante, guerra e plena. Esse é o futuro, essa herança do vício. A criança contaminada pelas drogas, tanta ignorância. Chega de morte, violência e agonia. A polícia e traficante, guerra em plena luz do dia. Chega. E aí, agora tá bom, hein? Oh! E aí? Então, agora tá legal.